对了，啪啪啪啪，麦克来敲门。 Confirme, Mike, Golf Mike chamou? Confirme. Papapapá, Mike, Lec Romeu, tá no farol de Itapuã, tá sobrevoo setor sul do aeródromo, sem interferir com o eixo da 17 e da 10, Mike, Lec Romeu. Ok, o Mike, Lec Romeu, informa o tráfego, helicóptero esquilo da Polícia Militar, visto mesmo, nas proximidades aí do farol de Itapuã. Avisto mesmo, 500 pés acima, Mike Gillette Romeu. E assim, avisto o tráfego na final também, curtíssimo. Afirmativo. Então mantenha essa separação visual com o helicóptero da Polícia Militar. Mantenha sempre 500 pés, Mike Gillette Romeu. 500 pés, sua escuta permanente, Mike Gillette Romeu. 500 pés, 210-19. Isso, 710-19 na Prodo. Muito obrigado. Na linha e mantendo zero. 900 graus. Seu jogador Guardião 01. Guardião 01, informação de tráfego Robson 44 abaixo, 510. Avista o tráfego? Afirma, avista, mantendo 1000. Pois, mantenha sua separação com o tráfego. Afirma. 3858 no solo aos 37, chame o solo 219. 219, foi. Channel 6201, livre decolagem da 10, vem até 150 graus, 07 nós. Tá aqui autorizado via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, cruz 02, muito obrigado. Tá 32, foi. Na 3662, aciona a identificação, desça para 2000 pés, ajuste no 019, PROAD e TAP. TAP 2000 pés, no 019, 01, decolado aos 39, chame o controle, Salvador, 1208. 208, vai na 601. Salvador, boa noite, Channel 6201, descida 6 a 10. 6201, contato radar, submantém 360, após 2000, voa letra. Após 2000, direto letra, 360, Channel 6201. Interceptando visual com a pista, gol no 645. Gol no 645, completa final, chama a torre 198, decimal 95. 295, obrigado. Salvador, muito boa noite, Channel 6310, com a Sierra. Sené 6310, aciona a identificação, desça para 3000 pés, ajuste no 019 via chegada marinha. Pois não, 90, gol no 645. 2, Salvador, Guardião 01. Chega, Guardião 01, né? Visual com o tráfego final 190, direciona após o tráfego e para o pátio do Grave. Ok, ciente. Mantenha sua separação com o Boeing da Gol na final da 10 e após informe na final para o pátio do Grave. Ciente, após, sem interferir, segue o pátio do Grave, Guardião. Guardião 01, o vento é 1.70 graus, 07 nós, informe no pátio do Graer, controlado. Estou lá na parte controlada, Guardião. Está livrando o setor pelo farol de Itapuã, o Mike Juliette Romeu. Cheguei, Mike Juliette Romeu, chame em controle agora, 1208. 208, grato, Mike Juliette. No 64, no solo aos 43, chame o solo, 219. 219, obrigado. Boa noite, Valor 645, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 2. Corrige, portão 1. Posição 1, obrigado. Vou no 645. Táxi Juliette, Romeu, prossiga. Livrou pelo farol da Barra, está se dirigindo a Iguatemi, livrou pelo farol de Itapuã, está se dirigindo a Iguatemi para sobrevoo no farol da Barra, o Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, livre. Livre, Romeu. Solo controlado, Guardião. Tente, Guardião 01, na frequência livre, seu solo está aos 4-4. Na 3662, informe a velocidade indicada. 240. Condições de manter até a duna? Positivo. Na 3662 é o número 1. Afirmativo. Sené 6201, chama o centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.95. 251-3395, Sené 6201. Sené 6310, qual a velocidade indicada? 2509. Sené 6310, reduz a 2309. 2309-6310. 141, controle 120, decimal 80. Autorizado então, Guarulhos, em voo 360, via para o Zulu 10, decolagem 10, primeira curva direita, saída da El, Ledo, depois voa Motiva. A intercepta do Zulu 10 e voa direto Tango Bravo Eco. Atenda 5141 e controle 1208, voo 2043. Correto, voo 2043, já porta pronto, portão 07. Portará pronto. Libera a restrição de TAP 62? 6312, libera a restrição de altitude. 3662, livre TAP 3662. Se esse é o meu, vai manter o no meu pé? Negativo, vai voltar aos 500, subiu a 1000 apenas para livrar os outros passos. Esse é o meu cliente. M3 no 0, reduz a 2009. 2009-63-10. Salvador, Passapá, Bravo, Eco Romeu, passando posição Coral. Passapá, Bravo, Eco Romeu. Afirmativo, passa Coral, sem indicar data encerrado. Estamos agora o controle Ilhéus, frequência 120, decimal 1. 201, Bravo, Eco Romeu. Barra Romeu, Bravo, Serra Serra, boa noite, prossiga. Tá bom, faz um passo, o próximo é o destino é Serra Juliana, como que é, Bravo Costa. Ok, qual é o horário da notificação? É pra 22h30. Ok, só mantém que eu vou ficar junto a ES, mantém a escuta e aguarda. Localizador pista vista 3662. Na 3662, completa sinal, chama a torre 198, decimal 95. Pode. Puxa na 6310, desça para 2000 pés, autorizado LS X-ray, reporte estabilizado. 2000 pés, reportará estabilizado, 6310. Na 3662, livre o pouso, 10, vento 150 graus, 08 nós. Autorizado o pouso 3662. Eu vou fazer 084, qualquer identificação é o 050 via Mari Arrival. NSU flight level 050. Salvador, muito boa tarde, muito boa noite. Oceané 9009, gente da Tango. Boa noite, Chané 9009, mantém a escuta agora a cópia, prepara a saída, Momo. Saída Momo, tem a transição? Proti. Momo Proti, grato, fala a gentileza. Bravo, Serra, Serra, na escuta pra cópia? Escuta. Autorizado, Serra, Juliette, Novembro, Yankee, 500 pés, decolagem em coordenação com a torre. Comprou a Nordeste, estacionado 01145. Controle Salvador, pairing 120, decimal 80. Autorizado, Serra, Juliette, vai decolar com a Nordeste, estacionado 0145. 500 pés, estacionado 0145. Controle 8, 2, 7, 2, 4, 5, 0, 3, a bordo. Ok, tá correto o cotejamento, confirmando a parte 4? Tá correto, parte 4. Ok, acionamento ecológico à torre, o ajuste no 0, 1 no 9, bom. 0, 1 no 9, Bravo, Serra Serra, autorizado o acionamento, chame para o táxi. 3662, o solo 56, direito, 121, no... não, e o solo? 121 agora. Fala, boa noite, 3662, Eco. 3662, táxi via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, meia 2. Graus 08, nós. Mike Juliette Romeu, repórter Vivo, Control de Pouso. Juliette, portão 03. Juliette 362. Oxa 9009, cópia. 9009, Fortaleza autorizado, 390, decola pistão na zero curva esquerda, perfil de saída, Momo, transição por aqui, intercepta Perzulu 19, voa após conforme a rota, Oceana 5155, controle 120, décima 8. 90, decolada bem, curva esquerda foi, Momo, prossegue, transpone 5, intercepta no via A, Perzulu 19. 5155, responder, 1220, decolha. Correto, Oxa 9009, passa pronto, portão 08. Solo ou 2043, pronto para pushback, sonamento. 2043, autorizado, portão 7, chama o táxi. Vocês acham uma para o táxi, ou 2043. Alô, Xana 6310, de prova na Alfa. Xana 6310, boa noite, prossiga via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamamento da Juliette, 6300. Zona 645, cópia. Copia. 645 autorizada, Vitória, nível 360, via Peruísque 50. Decola pistão na zero, curva direita. Da L e da PDF, perfil de saída. Aciona 5072, controle 120, décima 8. Autorizado para a Vitória. Pela uniforme Whisky 50, decola pista 10, curva direita, da El Leda Videv, 5072 no transponder, 120.8 é o controle. Correto, no 645, reporta pronto, portão 01. Semana pronto no 01. 00, mantenha a vertical da estrada do Coco, aguarde transferência de comunicações. Na sua escuta, mantendo a vertical da estrada do Coco, o Bravo Serra Serra. Serra, chame agora o controle, Salvador, 208. 128, graças, senhor, boa noite, o Bravo Serra Serra. Boa noite. Controle, Salvador, esse é o Papa Romeu, Bravo Serra Serra, muito boa noite, está decolado da 17 para o Nordeste. Bravo Serra Serra, siga na minha escuta, chama 20 milhas fora, informe de Mato Raposo. Oxa 6310, portão 6012. Portão 6012, 6310. Solo, o voo 2043, pronto para o táxi 167 a bordo, 3 horas 59, alternando Galeão. Sim, copiado, voo 2043. Observe o Xané parqueando no portão 612, após prosseguir o táxi de parte em Índia, quando lá no ponto de espera torre 1983-95, ajuste no 099. Ajuste no 099, após o Xana parando aqui no 612, está autorizado, parte em Índia, no ponto de espera 1895, voo 2043, uma boa. Olá, 6310. 096, via chegada Mari, desce até o 050. So 084 clear down to 2000 feet, necessary 1020, report established in Alcázar. Salvador, boa noite, é o voo 1973, estamos 04, centro de informação, tá, autorização Galeão. Qual foi o voo 1973, isso? Afirma, 973. Ok, está autorizado, voo 1973, Galeão 360, da coluna 0, curva direita, da El, Leda, após voo DCT Irumi. Intercepta para novembro 857, prossegue após conforme, aceno transponder 5164, controle 120, decimal 80. 360, decola da 10 com curva direita, Tael, Leda e Rumi, upper novembro 857. 5164, transponder 1208, 973 da Gol. Correto, Gol 1973, chama pronto. Chama, obrigado. Salvador, boa noite, voo 2043, pronto, ponto de espera, da 10. Voo 2043, está autorizado a decolar, da 10. Vento é 1,70 graus, 08 nós. A linha decola 10, voo 2043. Europa 0847 sound, localize. 084 complete approach, tower now 118.95. 118.95 and continue clear for approach, Europa 084. Good evening, Europa 084. Altimeter set 1019, clear to land, runway 10, wind 160 degrees, 09 knots. Altimeter 1019, clear to land, runway 10, Europa 084. Voo 2043, decolado aos 09, controle 1208. 2208. 3, boa noite, passando 1500, Dael Leda. 2043, sobe 360, via Dael, vigilância. 360, via Dael, 2043. Desafio de Motiva para o voo 2043? Negativo, Motiva mantém a via saída, 2043. Mantém a saída, voo 2043. Livre, Bravo, Serra, Serra. Livre, Bravo, Serra, boa noite. Vou pra Serra. Boa. Operador, esse tem que estar totalmente pronto, é bom. Então já tá aqui, já tá tirando. Ok, sim, tô autorizado. Ok, autorizado no 647. Salvador, boa noite, Azul 2795, transfere, sente da Tango. 2795, autorizado, vá posição bom, que chama para descer. Ok, bom, que chama na descida, 2795. Ok, and ground 121-19, Europa 084. autorizado para o segmento, 0-9-6. 2.000 pés, autorizado LF-1019, 0-9-6. Autorizado para o segmento, 0-9-6. Boa noite, Lupa G8. Taxi 084, approve the taxi via Alpha, report holding short, taxi 8 Juliet. Taxi via Alpha, and report holding short of taxi 8 Juliet, 645, está com 3 horas e 53 minutos. 1-0-2, aboarda o galeão alternado. Ok, copiado. Vão no 645, à direita vem índio, quando lá no posto de perto em Atur, no 1-0-9-5, ajuste no 0-9. Ok, 1019-095, pode esperar, vão no 645. Voo 2043, chama Centro Recife, frequência 1251, alterne 13395. 251-3395, obrigado. Correão, boa noite, eu vou no 645, próximo ponte espera da 10, pronto. Voo 645, boa noite, livre, aliás, eu falava que no 0, vento 160 graus, 08 mano. Quer autorizar a decolagem da pistola 0, agora 645. Estou 1096, complete final LS, chame a torre 11895. 1395, boa. Certo. 1096, estabilizou, baixou e travou. 1096, boa noite, check trem, posição já baixado, travado, livre pouso, 10, vento 1960 graus, 08. Baixou e travou. Gente, copiou a autorização de pouso. Ok. 1645, decolada, 19, chama controle em 1020, de cima 8, boa noite. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, gol 1645, decolou. Gol 1645, boa noite, contato radar, suba para a nível de voo 360 via saída da EL. Suba 360 via da EL, está totalmente visual, pode voar da EL? Autorizado. Muito graças. Autorizado, portão 8, Xané 9009, reposto táxi. Autorizado, Xané 9009. Salvador, gol 1973104 para feedback e acionamento. Gol 1973-1973, portão 4, autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi, 973. Já descido, azul 2795. 2795, desce para 4.019. 4.019, 2795. Boa noite, oficial 0-2-2. Just to confirm which SID can we expect today. Boa noite, oficial 0-2-2. Portugal 0-2-2, go ahead. Just to confirm if you have our flight plan for tonight and which SID can we expect. Game check, stand by. No, Portugal 022. Gol 096, ele rodou na nossa escolha. Gol no 096, ataque autorizado via Alfa, chama antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette. Salvador, gol 1973, pronto para o táxi, POB 1253 e 45, Guarulhos. Copiado, gol 1973, direita via Índia, ponto de espera, chama a torre, 1895, ajuste no 0, 20, bom voo. Romeu 20, Índia 1895, na Terra 30. O controle 2795 liberaria a velocidade pra gente? Liberado 2795, autorizado pelo. Após isso, 2010, 2019, livre LS. Ok, pelo após 2019, livre LS. Obrigado, 2795. Gol no 645, chama Recife 1251, alterno 13395, gol no 645. 251-3395, seguinte. Oh, controle só pra gente confirmar, é após pelo 2000 ou já pode descer pra 2000? Tá liberado da restrição em pelo, desce pra 2000, pai. Liberado a restrição, desce pra 2000-2795. Juliette, 096. Gente, mantém a posição, 096. Alterar. Salvador, TAM 3258, gente, está em formação Tango. Tango completo, TAM 3258, prepare a mão, sortia, guarda a corpo. Aguarda. 190, mais 73. Na 3 aguarda a cópia. Guarda a cópia 3 no 0. Venha manter, Juliette. Sim, senhor. Ocean Air 9009, 69 agora, alto. 3 horas, alterno. Natal, táxi, Natal, 009. Ficou perto da Xanã 9009, táxi autorizado via parte principal Índia, ponto de espera Xanã Torre, 198.95, ajuste na 020, bom voo. 004, ponto de espera do zero. Copiando. 3850 autorizado Fortaleza, nível 370, via Pesulo 19, após conforme a rota, da coluna 0, curva à esquerda, perfil de saída Momo, transição Fruti, aciona 5176, controle 120, decimal 80. Autorizado 370, conforme decola da 10, Momo Fruti, curva à esquerda, 5176, transforme. 3080 3080 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Pouca G Maracaju, perfil de saída, após o 1-7, conforme rota. Aciona 5173, controle 120, decimal 80. Recife, 350, decola 10, curva esquerda, Pouca Jean Maracaju, Pedro 5173, 101208 é o controle, o Oxa 6310. Correto, Oxa 6310, reposta pronta, portão 612. Gente, Manaus 6310. boa noite, Xanel 9009, obrigado por tudo. Xanel 9009, boa noite, Libra LR, decolapso 90 vento 160 graus 098. Ali ainda com zero, zero. Ground in Portugal 022. Will you please confirm that you do have our flight plan to Lisbon? Affirm, standing by, it's clear. Portugal 022. Roger, right, standing by for the clearance. Understood, you have the flight plan. Thank you. Portugal 022, right to copy? Right to copy, Portugal 022. Clear to Lido, flight level 350. The first area is upper whisk 50, departure runway 10, after departure left turn, moment departure and dilute transition. Call code is 5407, departure control 120.80. Upper Whiskey 50, runway 10, Baskan Momo transition, squawk 5407, and departure frequency 10.80. Capital 02. Okay, departure is Momo, and Zilup transition, Delta, India, Lima, Uniforme Bravo. Your flight level 350. 295, obrigado, boa noite. Boa noite. 08, boa noite, 9009. Posição Salvador, SNA 9009. 9009, sobe 390, voa, posição Pogbo. Sobe 390, curva esquerda, pro de Pogbo, SNA 9009. Do 2795, chama só aí? Afirmo, localizador com campo à vista já. Sim, segue treino de pouso no 0, vento 160 graus, 109. Para, quando baixar de salvar o 2795. Baixou o travão 2795. Sim, confirmando o livre pouso, o vento agora é 160 graus, 109. Livre pouso na 10, 2795. 58, portão 2, pushback, acionamento, reposta táxi. Repassar, reposta táxi, 2858. Proxanel 9009. Prodi? Prodi. Escuta a guarda, coordenação 9009. Guarda, obrigado. 973, chama Recife no 251, Alterno no 3395, 973. 251-3395-973, obrigado, boa noite. Boa noite. Chile 9009, voa Froti, restrito 310. Obrigado, Froti, restrito 310, chanel 60909.